Mas que estranho essa notificação dizendo eu te amo. Uma surpresa, isso não é da sua natureza. São sintomas de carência por causa da quarentena, que sentiu minha falta. Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez. Jogou meu coração na vala. Desculpa, eu não quero te ver, nem por videochamada. Quer me amar, mas agora eu só lamento. Meu coração anda em isolamento, pra não se infectar com amor. Quer me amar, mas agora eu só lamento. Meu coração entrou em isolamento, pra não se infectar com amor. Alô, Matheus, atualizações. Alô, Silvio Paredão. Alô, Joseano, arroz, babá. Falta, tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez. Jogou meu coração na vala. Desculpa, eu não quero te ver, nem por videochamada. Quer me amar, mas agora eu só lamento. Meu coração entrou em isolamento, pra não se infectar com amor. Agora eu só lamento. Meu coração entrou em isolamento, pra não se infectar com amor. Pra não se infectar com amor.